coisas boas nos rende. Aham, oh oh. Mesmo nos beats, reafirmo quem sou. Outro nível diferente, consequentemente, coisas boas nos rende. Fica tranquilo, túnel, não quero ver tudo. Disposto a clicar que bom. Louco, louco no estilo leque que sou. Então traz mais um pouco de ação nesse jogo. Back to back studio, back style puro. Traz grana alta, posta em alta o meu mundo. Analisa essa cena quando a saga se apresenta. Tafari louco, deixando evil sem resistência. Dissolve e Tafari, que tem? Eu tô bem, mas não tô mais. Essa vibe de anda pra trás, foco no futuro e o presente te faz. Muito mais que isso aqui, que é deixar fluir. E indestrutível e raro, tipo diamante. E eu quero é mais, pois sei que a vida é curta. Eu quero curtir uma longa metade de emoção pura. Deixa eu te falar, reafirmar, nada muda a não ser que cê faça mudar. Back to back, nova saga de Souza. Na mesma track, coisas boas nos rende. CWB, SSA. O trio acordou, pronto pra missão. Sai na madrugada, pega avião. Deu tudo certo, a gente chegou. Salve São Salvador. Colo na praia, registra a função. Eles são do bem, só que não. Banho de máquina pra dar proteção. Salve São Salvador. Nosso rap, o que não falta é swag. Somos sul e nordeste, colados numa track. O fluxo segue, sossegue. Eu sou daquelas que quando quer consegue. Primeira visita, tô na Bahia. Deus me permita que eu volte. Back to back, Maconin, Tafari, Akane nos beats. Ô sorte, sou da VO e eles são do pelo. Quem disse que a cara já é com pinhão não fica bom? CWB, SSA. No mesmo rolê, nova saga de Souza. Já tá dominado, é melhor tá do nosso lado. O mundo é nosso, a gente sabe, é melhor tá do nosso lado. Back to back, nova saga de Souza. Na mesma track, coisas boas nos rende. Nova saga de Souza.